mãozinha à frente, uma mãozinha atrás, uma mãozinha à frente e abana, abana, abana. Dá uma voltinha, dança Zacarias. Ei, Zacarias, pezinha à frente, com um pezinho atrás, com um pezinho à frente e abana, abana, abana. Dá uma voltinha, dança Zacarias. Ei, Zacarias, cabeça à frente, com a cabeça atrás, com a cabeça à frente e abana, abana, abana. Dá uma voltinha, dança Zacarias. Ei, Zacarias. Barriga à frente, com a barriga atrás, com a barriga à frente e abana, abana, abana. Dá uma voltinha, dança Zacarias. Ei, Zacarias. Rabinha à frente, com o rabinho atrás, com o rabinho à frente e abana, abana, abana. Dá uma voltinha, dança Zacarias. Ei, Zacarias. À frente, com o corpo todo atrás, com o corpo todo à frente e abana, abana, abana. Dá uma voltinha, dança Zacarias. Ei,